Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo começando no seu rádio, aqui na sua rádio preferida. Essa rádio que é audiência absoluta. Começando mais uma semana, que maravilha. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia na próxima hora, trazendo o Central do Sertanejo. Nessa segundona, dia 13 de janeiro do ano de 2014. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá em casa, tá no carro, tá trabalhando. Obrigado pelo carinho da audiência. Seja muito bem-vindo. É o Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz. Hoje tem muita música, tem muita informação, muita coisa boa vai passar por aqui, muita novidade também. E também tem recordação sertaneja. É o Central do Sertanejo nessa segundona. Para começar, eu já tenho informações falando do final da dupla João Carreiro e Capataz. Será? Será que isso é verdade? Será que o fim da dupla João Carreiro e Capataz se aproxima? O ano de 2014 não poderia começar com uma notícia tão triste para os fãs da música sertaneja de qualidade. Ao que tudo indica, a dupla João Carreiro e Capataz está próxima do fim. Aconteceu uma reunião na qual está sendo decidido o futuro da dupla. E a princípio ficou decidido pelo empresário Léo dos Reis a suspensão das atividades da dupla em 2014. O principal motivo, segundo o jornalista Marcos Vinícius, seria a forte depressão enfrentada por João Carreiro. O artista vinha recebendo tratamento psiquiátrico e o empresário já havia diminuído o ritmo dos shows em 2013. Contudo, para que o tratamento tenha efeito, o próprio João decidiu se afastar da dupla no ano de 2014. Diante da decisão, o empresário Léo dos Reis decidiu interromper as atividades da banda, inclusive fechando o escritório. E Capataz, que está de férias, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Vale lembrar que a dupla João Carreiro e Capataz completaria 12 anos de carreira em 2014 e gravou um DVD em Cuiabá no ano passado e, pelo que tudo indica, não deverá ser lançado. Para a tristeza dos fãs, o destino da dupla ainda é incerto. Resta agora aguardar e torcer para um bom desfecho, um desfecho feliz dessa história, né? Vamos curtir aí então a dupla João Carreiro e Capataz. Bruto, rústico e sistemático. Boa segunda! Central do Sertanejo. Tudo que dá na TV, minha mulher quer fazer, não mede as consequências. Fez um tarde topless, quando vi me deu um estresse, perdi minha paciência. Por me faltar o respeito, na mulher eu dei um jeito, corretivo do meu modo. No quarto deixei trancada, 15 dias aprisionada, e com ela não me incomodo. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Fim de semana passado, conheci o namorado da minha filha caçula. Achei que não deu pareia, tava de brinco na orelha e o corpo cheio de figura. Não suportei muito tempo neste relacionamento, eu tive que opinar. Sujeitinho era roqueiro, não dá certo com violeiro, nós não ia combinar. Aqui não,

Vai, Renatinha, e desce. Mexe a barriguinha e desce. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Desce, Renatinha, com o dedinho na boca. Vai, Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do batidão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. A Renatinha, quando bebe, fica louca. Central do Sertanejo, Thiago e Donizete, tá louca Renatinha, Rio Negro e Solimões passou por aqui também, o Cowboy Vai Te Pegar e Paulo Fernandes, Cuidar Mais de Mim, abrindo a nossa segunda sequência nesta segunda aqui no Central do Sertanejo. Olha, eu tô trazendo agora informações da dupla Rick Renner. Parece que a dupla Rick Renner esteve ao vivo na TV para toda a cidade de São Paulo na última semana aí. Começando o ano de 2014 a todo vapor, a dupla Rick Renner foi a convidada especial da última quarta-feira do programa Revista da Cidade, atração exibida pela TV Gazeta, que é voltada totalmente à cidade de São Paulo. A dupla foi recebida pela apresentadora Regiane Tapias e pelo colunista social Marcelo Bandeira, além de bate-papo descontraído sobre os projetos de 2014, que inclui a nova turnê e o novo DVD Bom de Dança Volume 2. Rick Renner também garantem que vão agitar o Brasil em 2014. Tá bom demais, hein? É a dupla Rick Renner fazendo sucesso. E aqui no Central do Sertanejo não pode ser diferente. Chegando Rick e Renner, Mulherada. Central do Sertanejo. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Leva a valor e a morena, a mulata e a ruivinha, as altas e as baixinhas, as magras e as gordinhas, as coroas e as viúvas e as desquitadas. Se eu pudesse, eu levava comigo as mal amadas. Levava as adolescentes com todo encanto e magia, todas universitárias com toda essa energia, sem preconceito de raça, de classe ou de cor. Mas eu pediria em troca só carinho e muito amor. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Levava a loira e a morena, a mulata e a ruivinha, as altas e as baixinhas, as magras e as gordinhas, as coroas e as viúvas e as desquitadas. Se eu pudesse, eu levava comigo as mal amadas. Levava as adolescentes com todo encanto e magia, todas universitárias com toda essa energia, sem preconceito de raça, de classe ou de cor. Mas eu pediria em troca só carinho e muito amor. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Segura, Rick Renner. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Thank you.